297. Trip solicita para a direita, para o 310 para desviar de informações. Livre, trip em 486. 486. Salvador, Gol 600. Prossiga. Solicita para 040 para evitar formação de preferência e intercepto localizador nessa proa. Autorizado, descendo até 3.000 pés sem restrições, 1014 ou no 600. 3.000 na proa 040 para interceptar sem restrições. 924 desce 2.000, autorizado final do ILS. 924 desce 2.000, autorizado ILS, testando localizador, canal 24. Na 3144, redução indicada 1 no 80 norte. 180 reduzindo 3144. Desce 3.000, 3144. Desce para 3.000, 3144. No 697, mantém 4.000, redução indicada 1 no 909. 1 no 909, no 697. Salvador, muito boa tarde, com 941, estou livrando a ponta. 941, Alfa Juliette, 07. Alfa Juliette, 07, 941. Estabilizado, Gol 924. 924, Torre, 286, bom pouso. 286, bom dia. 3144, reduz para aproximação. Mantendo essa proa, reporte estabilizado. Está 6 milhas atrás do voo da Gol, que está com 75 de ground, ok? Afirmativo, está reduzindo, tá? 3144. 697. 697, chega. Tem condição de manter a 215? Tem condição de manter a 200 até o limite do localizador. Ok, então o senhor vai manter 4.000, guardando a possível órbita na posição Duna, no 697. Ok, mantendo 4.000, vai para a proa 200. E aí, diante da possível órbita 1900. Livre pouso, 4076. No solo, Célia Fontana. Gente, considero o solo 59, frequência livre no corte. Tenha uma boa tarde, Thiago Fatango. Graças, uma boa tarde, Célia. 2230, Passaredo, decola 59, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado. Tá bom? Permitido, talvez ao caronave da Gol, tem 3144. Ok, ao tráfego de sua posição de uma hora, o senhor segue ele na aproximação. Agora as velocidades são compatíveis, reporte estabilizado. Portarão estabilizado, 3144. 110, nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 4076. Então, mais um pouco, eu acho que eu consigo passar um pouco o senhor do lock e trazer de volta sem a horta, pode ser? Combinado então, 97. Ok, vai manter essa proa, aguardando a nova proa para interceptar, vai intencionalmente passar o curso do lock, no 697. 600, está com o tráfego na posição 11 horas. Controle, eu passarei 2230, boa tarde. Boa tarde, 2230, senhor Edson Ridge, contato radar, sobe 200, saída Arbor. 200, perfil da Arbor, 2230. Rota, perfil 8, decolando 0, primeira curva esquerda, rua Caracaju, 119, 35, 50, 50. Desculpa, uma transponder. Transponder. 5055. Sim, tá correto, chama a posição. Só chamar na rua 5703. Zero, vigilância, chegada amarela. Sim, chegada amarela, 3060. Final do LF X-Repetição 10, 3144. Complete com a torre, 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado, bom dia. 697 desce 2.000, mantendo a proa ainda. É, deixa, foi para o 697, 2.000? No 697, 2.000 pés, 1014. 2.000 pés, 1014, né, mantendo proa. 3144, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando a autorização. Tem, transfer escuta 3144. 697 para o localizador esquerda até a proa 060, reporte estabilizado. Ok, pode manter por mais 3 minutos na proa, só para perder altitude para voltar no localizador a 2.000. Estimativo. Mais um livre pouso, pistão no zero. Livre pouso com pistão no zero, igual 924. Para a esquerda, voar na proa 240 para evitar formações. Quente. 3144. Corvoado patroa 060 para interceptar localizador 1697. Cliente, reporte estabilizado. Certo. 1600 está autorizado a final do ILS. Reporte estabilizado localizador. Vai reportar estabilizado 1600. Bono 924, solo em Salvador 03, libera a direita, mantém a posição antes da Alfa e chame o solo, 121 na décima 9. Mantém posição antes da Alfa, 129, Bono 924. Solo, Salvador, uma boa tarde, Bono 924. 924, Alfa Juliette 01, após o Emerald Azul. Alfa Juliette 01, após o Azul 924. Stan 3144. É, gente, livre pouso, Stan 3144. Gol 1754, vai necessitar proa 020. Passa à esquerda de TAP para evitar formações. Após desvios na proa de Duna, descendo a 2000, gol no 754, ajuste 1014. Após desvios, 2000 e Duna, 1004, gol no 754. 600, desce 2000, reporte FUI LS. 660, 2000, FUI LS, esquerda, proa 020, 10 milhas, formação. Gente. Interceptor localizador, gol 1697. Está avistando o campo? Afirmo. Complete com a torre 18.6, boa tarde, bom pouso, no 697. 18.6, boa. Torre, boa, no 697. Eu vou na barra agora, tem muita escuta. Vamos lá. Chama Recife, 12545, alterna 12685, com voo. 12545, 12685, muito grato, até daqui a pouco. É. Localizado 1600. 1600, prossegue na aproximação, reporte Duna. Reporte Duna. Ciente, Max 7 Romeu, então sobrevoou só na barra. Estão em decolada 1-7 com curva corrigida, decolada do pátio com o litoral sul, 500 pés, controle 199 decimal 35, aciona o padrão, mais tirante mesmo. 50. 050, 3660. 05, direita 121 decimal 9. Direita 219, tá 31 passado. Pode confirmar o transponder, cotejou? 20115, funcionamento táxi com torre 1862, Max Juliette Romeu. Bom dia, eu tenho 3144, levou na eco. Eu 3144, Alfa Juliette, pro portão 11. Alfa e Juliette para 1-1, tá 3144. 3144 vai ficar atento ao Boeing da Webjet, que vai iniciar o push no 05. Assim que o tráfego livrar, a taxa Juliette será iniciada. Aqui, paciente, então, 3144. Mas, se você não, já pode iniciar. Pés, 1014 ajuste. Tem restrições de altitude. 3000 pés, direto, 3660. Dois, a sua escuta. A prova que você está mantendo agora é 270, confere. Que informação, nós já estamos retornando a 250 agora. Ok, você tem condição de manter a 270 por mais 30 milhas? Por 30, 80 milhas afirmativo, dá pra gente manter sim. Ok, então mantenha a proa 270 mais 30 milhas após direto conquista, o passaria do 2230. Após 30 milhas após direto conquista, 2230. No 3660, redução dedicada 209, 200. 200 mais agora, 3660. A proa do Dudal Gol 1754. Autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Maré estabilizado, 1754. Passou o Dudal no 600. Torre, 1862 e bom pouso no 600. Romeu 97, solo 08, direita 121.9. 319.697. Torre Romeu 00, agora uma milha do externo, baixo trabalho visual. 3660, proa 090, devem ser umas 13 milhas, evitar formações. Após na proa de Duna, 3660 descendo a 3 mil pés. Sente. Controle 11935, transponder 5066. Tá de bom voo. Recife 260, 1288, obrigado. Ogbo, frote 11935, controle 5066, o transponder web 6721. 6721, tá correto, chama para puxa acionamento. Chama para puxa acionamento, parabéns pelo seu dia, senhorita. E o 9647, boa tarde, a sua identificação dessa 050, vigilante, chegada a Maré. Identificou 050, chegada a Maré. Estamos executando um pequeno desvio aqui, a gente contou informações, ok, senhor? Após desvios para o EDITAP, e o 9647. Após desvio para o EDITAP, 9647. Taxi Web 5728 com 120 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando Salvador. 3h55 Salvador, pelo bem? 120, 120. 120, Web 5728, táxi em frente. Ativo, Índia, Alfa, ponte espera da 90, torre 1862, altímetro 1003. Ok, padrão, Ativo, Índia, Alfa, ponte espera da 90, Web 5728. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1754, 2 milhas para Duna, no localizador. 70, chama o controle Caju, 1203, bom voo. Marcador externo, embaixo travado. Voo Amaral, 1754. Autorizado até 2 mil pés. 2 mil pés, 660, está voltando aos poucos com o pro de Duna. À vontade. Controle Salvador, 6315 do Janela, boa tarde. Cruza 24 para 160, pitando de juízo. Janela 6315, boa tarde. Acende a identificação, desça 4 mil pés, vigilância. Para 4 mil pés, o 6315. Ajuste a 1014, 6315. 1014, já está, obrigado. Torre Salvador, bom dia, web 5728, ponte para dar 10. 5728, boa tarde, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, vai, 5728. Economia 00, solo azuno 12, direita 121, décima 9. Direita 219, igual, economia 00. Mike Romeu decola ao Zuno 12, prossegue pro do farol de Itapuã, chama o controle em 119, décima 35. Pro do farol de Itapuã, depois, após 1935 no controle, Romeu, até o regresso. Muito boa tarde, é o papapá, Mike Jet Romeu. Mike Jet Romeu, 500 pés, condições visuais. 500 pés, condições visuais, Romeu. Juliette 02. Alfa Juliette 02, 1600. Livre desvio, após pro editar, pegou no 328. Pode editar, com 328. No 754, Boeing da Webjet iniciando rolagem agora na 10, aguarda pista livre no 754. No 754, sim. Pessoas a bordo, Vitor Mike Quebec. Gente, reposte através de Paripa ingressando Interlagos. Vitor, Mike Quebec. Nos mínimos, por enquanto. Gol no 754, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, gol no 4 nós. Tem pouso autorizado na 10, gol no 754. Agora. Jet 5728, decola os 1-4, controle agora em 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. T660 está autorizada a final do ILS, reporte estabilizado, localizador. Localizado também, T660. Controle, UFJ 5728. UFJ 5728, boa tarde, contato radar. Sobe 330, saída PUCA. 330 na PUCA. Controle, 6315, informa-se a manter proa por mais 20 milhas e após a reabra, bom. Autorizado. Sim, obrigado. Vitor Mike Quebec, confirma o tipo da aeronave. Papa Alfa 3-2. Grato. Confirmar Papa Alfa 2-8. 2-8, ok, copiado. Gol no 754, solo azul no meio, direita 121, décima 9. Direita 219. Zanos, 10.000 para 5.000, 9.647. Rio 9.647, desce a 2.000 pés, livre de restrições, o ajuste é 1014. Quando pronto, proa de dona e reposto estabilizado localizador. Negativo, 2.000, livre de restrições. Vai reportar dona para o localizador. 3660, complete, chame a torre, 1186, bom pouso. 36. Torre Tan 3660, boa. Tan 3660, boa tarde, final da 1-0, confirme já visual com o campo embaixo travado. Positivo. Ciente Tan 3660, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 13 nós. Disposto para Tan 3660. 14, o senhor manterá essa proa por aproximadamente mais 25 milhas para interceptar o localizador, se para evitar formações sobre etapa. Ciente, vai interceptar 3 mil então, no 328. Ciente, grato, senhor. O controle, o 6305 pode vai na proa de pelo? Autorizado, 6305. Ok, vá na proa de pelo, David, juízo 1-0. Salvador, muito boa tarde. Voo no 806 para autorização Aracaju. 806, boa tarde. Aracaju autorizado no 230, via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Puca, Jamo, pós-direto. Controle 119, decimal 35, transponder 5071. Autorizado para Aracaju 230, decolando a pista 1-0, primeira curva à esquerda, linha Golf 673. Puca, transição Jambo, após direto, controle 7935, transponder 5071 no 806. Gol no 806 está correto, chama para puxar o estacionamento. Camaraga. 3865, boa tarde. Rio 9647, torre 1862, é bom pouso. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, Rio 9647. Rio 9647, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão 1-0. Aguarda autorização de pouso, cabeceira 1-0 para 9647. São 3660, solo aos 2-0, libera a direita e chama 121, décimo 9. Libera a direita, 219, São 3660. Eu vou no 322, estou curvando à direita, proa 080 para testar o localizador para evitar formações. Ok, descendo a 2.500, 2.500 pés, intercepta 2.500, com 1.014 no ajuste no 322. Afirmativo, 2.500, onde interceptará o ELS, com ajustado 1.014, 328 da Golf. Rio 9647, confirmando, baixou e travou? Afirmativo, embaixo e travado, 9647. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, com 13 nós, Rio 9647. 9647. Desce a 2.000 pés, autorizado a final do ILS, reporte estabilizado. 116 para 2.000 pés, informará estabilizado, voo 328. Chiné 6305, redução indicada, 209, 200. Redução 200, 6305. Salvador, Oceaner 6320, informação Romeu. Ok, para o controle. Oceaner 6320, informação Romeu. Oceaner 6320, boa tarde, acione a identificação, desça ao 050, vigilância, chegada à maré. 50, chegada à maré, 6320, obrigado. M315. Mais quanto prosseguindo? Foi indicado no momento. 210 reduzindo para 200. Ok, descendo agora até 4.000. Vai manter 4.000, redução para 1909, ok? Poxa, mantém 4.000, reduz para 190, 6315. 4, autorizado por estacionamento, chama táxi. Chama para táxi, 7.2.1. 754 ciente, corrigindo, foi o 3193, chamou? Afirmativo. 3193 ciente, 1 minuto a cópia. Vazando, você coordenar o 360 para o 3193? 3, eu tenho 38, aguarda que eu vou coordenar o 36. Ah, você acerta o 38, então, 3131. 3193, galeão autorizado, 380, via Perdolou, 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, da Euleta Bridge. Controle 1-9-3-5, transponder 5-0-5-7. Pode confirmar o 3-1-9-3? É, afirmativo, transponder 5-0-5-7. 5-0-5-7. Afirmativo, então autorizando 3-8-0, via UPS 1-1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, a saída da Euleta Bridge. Transponder 5057, controle 1935, tá 3193. Afirmativo, 3193 está correto, chama posicionar. Vamos lá. Rio 9647, alfa aqui no pátio 3. Pátio 3, 5-3000. 3.000, 6315. Só o 9647 voltando? Siga. Quer confirmar o nosso horário de pouso? Afirmativo, horário de pouso 24. 24, graças. Paulo Salvador, azul 4089. Pode estabilizar. 2000, vai informar estabilizado, 6315. Controle Salvador, o Ocean 6320, pronto. O Adidona desce 3.000 pés, 1.013 agora ajuste, o Chané 6320. Na proa, Adidona 3.000 pés com 1.013, o Chané 6320. Voo no 328, torre 1862, é bom pouso? 1862, é grato. Vitor Mike Quebec passou Paris, proa da rotatória, visual com 17. Chama a torre, 1186, bom pouso, Vitor Mike Quebec. 1862, grato. 6315, autorizado final de LS, repórter estabilizado. Vai repassar estabilizado, 6315. Ajuste no 0 no 3, reporta. Correção, autorizado final da 17. Reporta quanto 2 milhas da cabeceira 17, Vitor Mike Quebec. Certo, autorizado final da 17, reportará 2 milhas. O Vitor Mike Quebec. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1328, vai passar o Índia Sierra, estabilizado visual. Gol 1328, check 3. Baixando e travar.